certo. Sonhei com quem quero e desperto feliz. Corre o dia normal e me espera, me leva tão leve ao que devo de ir. Conversar com as pessoas sem pressa, ouvindo quem fala sem se preocupar. Com o que vai perguntar a seguir, o que vai responder, simplesmente ouvir. Respirar com o corpo inteiro, se livrar de algum medo, trocar de bem com a vida, descobrir que a beleza está muito mais no olhar. É tão bom quando tudo dá certo. Sonhei com quem quero e desperto. Está muito mais no olhar.